andar a cavalo comigo. É tão divertido. Quando andamos a cavalo, sentimos-nos alegres, com vida, com... Continua a sonhar. Não sabes o que perdes. Acho que sei. Não quero andar assim como tu. Oh, vá lá. Montar é uma parte importante da minha vida e quero partilhá-la com a minha melhor amiga. Nem acredito que tens medo de montar blue jeans. Não tenho medo de montar o blue jeans. Tenho medo é de cair do blue jeans. Mas tu fazes skate, snowboard e surf. Qual é a diferença? As pranchas de surf não andam a 60 km por hora e não pesam 900 quilos. Pronto, pronto, 800. Mas a sela faz-te mais gordinho. As aparências iludem, sua grande medricas. Oh, eu sou medricas. Só tenho uma coisa a dizer. Subir à corda. Esta é o Miley. Ora bem, eu consigo. Só tenho de começar a correr. Força, força, força, força, força, força, força. Adeus, Palermo. Pois, é verdade. A miúda sabe cantar, só não sabe é como fazê-lo. É complicado. Subir à corda é uma tortura inútil e cruel. A única coisa que me segura lá em cima é a força das minhas mãos atraentes, mas fraquinhas. Ao menos a corda não pode decidir. Oh, está ali um ramo baixinho. Vou aumentar a velocidade e ver se consigo passar por baixo. Oh, vá lá. Olha para ele, não vai magoar-te. Oh, vá lá, Lily. Se me montares, vais trazer alegria para a tua vida. E vais ficar com as coxas mais firmes. Oh! Olha, foi ele que disse, não eu. Então fazemos um acordo. Tu sobes à corda e eu monto o cavalo mal cheiroso. Pronto, sem ofensa, blue jeans, mas não és nenhuma flor que se cheire. Tudo bem, vai vestir-te e vamos montar. Então, porquê é que eu sou a primeira? Pronto, vai a moeda ao ar. Se sair cara, sou eu. Coroa, és tu. Ok. Pronta? Foi ao fundo. Pois, mas tenho a certeza que saiu o cara. Sabes lá, tiramos outra. Ah, não, nem pensar, segura. Vou ter mesmo de subir. Depois do que eu passei ontem... Ah, vai. Senta a corda. Sê a corda. Oh! Esquece a corda. Arranja o cabelo. Vamos às compras. Oh, não. Eu vou subir esta corda e tu vais montar aquele cavalo. Consegui! Eu consegui! Sabes muito bem que assim não vale. Ah! Nesta última hora subi cerca de 10 centímetros. Muitos parabéns! Enquanto desces à terra, vou para casa. Não vou montar o blue jeans. Oh, e mais uma coisa. São firmes. Espera! Filho, um destes dias os pais da Siena vão convidar-te para uma refeição. Quando chegar esse dia, espero bem que não seja ao pequeno almoço. Para tua informação, pai, a Siena gosta de mim tal como eu sou. Trus, trus, trus. Iau! Assim fica com um toque especial. Bom dia, meu amor! Oh, tu és sempre tão adorável! Só se gostaste de cuspe na limonada. Pensei que ias ter uma sessão fotográfica. Olha, agora já não tem graça. Podemos avançar? Estou a tentar. Tenho de ir para a sessão fotográfica, mas trouxe-te o livro que te falei. E eu estou ansioso para o ler. A sério, para lá com essa voz. Até já! Macacos me mordam! Por favor, não matem a cotovia. Filha, aqui está um verdadeiro livro. Centenas de páginas e sem bonecos. Pá, eu sei muito bem. Sem bonecos? Quer saber? Não importa, tudo bem. É o livro preferido da minha namorada e se ela quer que eu o leia, então assim o farei. A pensar no meu querido amor. E comecei. Está bem. Nunca irás subir à corda e eu nunca irei montar o cavalo. É trágico. Mas eu hei de sobreviver. Oh, não. Não, não, não, não. Tu vais desfrutar do prazer de montar, nem que eu tenha de subir a 100 cordas. O que não tenho, porque basta uma. Olá, Lily. O Oliver já voltou? De que é que estás a falar? Está em digressão. Então quem é aquele enfesadinho super pálido que entalou o dedo no cacifo e gritou como uma menina ainda há pouco? Ai, a vida é cheia de surpresas. Eu estou no topo da corda e... o teu namorado Piegas está no corredor. Olipop! Uau, a minha primeira mentira. Que emoção! Tenho que voltar a fazê-lo. Ei, professora Kunkel, os seus sapatos são lindos. São mesmo horríveis. Vá, rapazes, ponham-me no chão e depressa, antes que a Lily descubra que me transformaram numa marioneta presa por arames, se é que me entendem. Ah! Isto de ler um livro é emocionante. Preciso de ajuda. Desculpa, pai. Perdi-me-no. Por favor, não matem a Ivotok. A cotovia. Ivotok era o título original em memória da avó sueca do autor Inga Ivotok. A sério? Adoro esse livro, mas não me lembro dessa parte. Bem, eu tenho mais interesse do que tu nas obras de literatura clássica. Agora, se me dás licença, não quero perder o entusiasmo pela cotovia. Ou como se diz em sueco, Ivotok alle pomsajsutne. Apanhaste? O que é que achaste da forma como o autor descreveu o braço partido do Jem? Shhh, pai, não estragues a onda, ainda não cheguei lá. É a primeira frase do livro. Se não contares com a capa do livro, achei-a tão cativante que ele li 71 vezes. 2 dias e ainda só vais aí. O livro tem tanta informação! E tem tantas palavras e são todas... diferentes. Pá, eu sou da geração dos videojogos, não tem tanta informação, é tudo mais rápido. Filho, se não terminares de ler esse livro, a tua relação com a modelo de biquínis vai ser pequena e rápida. Vá lá, filho, esforça-te. O cérebro é um músculo. Tens de exercitá-lo. Começas a ler o clássico Por Favor, Não Matem a Cotovia. E quando deres por ti, vais ter os olhos coladinhos. Coladinhos às pálpebras. Um dia has de deixar-me orgulhoso, filho. Só espero sobreviver até chegares lá. O cérebro é um músculo. Hã? Pai? Pai? Ora bem, onde é que eu ia? Enfim, ao menos estou a ler. Se considerarmos uma palavra, eu considero-a. Porquê é que estás a olhar para mim, seu troglodita? O que é isto? Troglo o quê? Ignorante! Uau, isto foi tão estranho! Oh. tu vais ler aquele livro. E vais lê-lo agora! Mas ler custa! Isto custa muito mais! Ler muito bom! Ler leva-te a sítios novos e fascinantes! Papá! Não estás a ler? Tenho que começar a ler. Mas primeiro uma sanduíche. Jeans. Só menti para a Lily descobrir como é ótimo montar. E para não ficar mal. Mas isso fica entre nós. Shhh. Estou pronta! Para quê? Para ir a um parque de diversões? Ei, adorava! Vamos antes lá! A mulher bolha não vai a lado nenhum. Anda lá! Não, Miley, não sou capaz! Oh, por favor! Se não querias montar, porquê que vestiste essa roupa? Porque assim fico gira. Lily, tu prometeste que montavas o cavalo se eu subisse à corda. E eu fiz-me à estrada e subi a corda. Está bem, tens razão. Eu consigo. Ok. Ok. É fácil, só tens de segurar bem. Ao cavalo. Oh, pois, claro. Estás pronta? Um, dois, três. Já montei? Abre os olhos e já vais ver. Estou no cavalo! Estou no cavalo! Estou no cavalo! Tenha calma, segura-te. Vou levar-te ao celeiro, monto o cavalo do meu pai e damos uma volta. Mais devagar, mais devagar! Ainda não começamos a andar? Sério? Agora estamos a andar. Mais devagar, mais devagar! Olha para mim, olha para mim! Estou a andar, estou a andar! Incrível! Pois, andar contigo não é tão divertido como imaginei. É, vou mais depressa do que tu. Vou mais depressa. Porquê que não me disseste que era divertido? Oh, que boa ideia. Anda! Uau, uau, uau, uau! Lily! Tu estás bem? Não, dói-me a perna. Tão bem conta a ti que nem te vais lembrar que partiste a perna. Au! A partir de agora. Desculpa. Espera. Desculpa. A partir de agora. Desculpa. Desculpa, a partir de agora. Miley, ainda bem que sabes cantar, porque não tinhas futuro como enfermeira. Também acho. Oh. Novidades. O Jackson encontrou Blue Jeans e está a vir para cá. Oh, ainda bem. Estava preocupada. Acha que fiz alguma coisa de errado? Oh, claro que não, querida. Se calhar ele assustou-se. Um bando de aves, uma sombra nos arbustos, sabe-se lá. Pois, lamento imenso que isto tenha acontecido. Oh, não faz mal. Tu tinhas razão. Montar o Blue Jeans é divertido. Além disso, fizemos um acordo. Eu disse que montava o cavalo se tu subisses a corda. E tu subiste a corda. E eu sei bem como te custou. Yep. É verdade, eu subi a corda. Claro, é óbvio que subi a corda porque me viste lá em cima. Por isso só posso ter mesmo subido. Senão como é que ia parar lá em cima? Eu não ia mentir-te sobre a corda para montares o cavalo. Miley? Menti-te sobre a corda para montares o cavalo. Tu o quê? Ok, olha, peço imensa desculpa, sei que é errado. Mas sabia que ias adorar montar o Blue Jeans e adoraste até à parte em que caíste e fizeste um dói-dói. Desculpa. Oh, anda cá, eu já te mostro o dói-dói. Sabes que mais? Eu sei que menti, mas foi por amor. Ok, mais cedo ou mais tarde vais ter de descer. E quando desceres, eu vou estar aqui. À espera. Pai! Pai! Levei o Blue Jeans para o celeiro, mas ele está a cochear. A cochear? O quê? Vou ligar à veterinária. Ele vai ficar bem? Foi uma mordura de cobra. Deve ter sido depois de ter fugido. Mas consegui tratá-lo a tempo e descansa e o Blue Jeans vai ficar bem. Que boas notícias. E agora o que temos de fazer? Tem a pata inchada e ele está a evitar colocar peso sobre ela. Mas quando isso passar, ele volta ao normal. Não pode meter a pata na poça. Apanharam? Muito engraçado. Yeah. Ou pode experimentar dizer-lhe isso e ele pode fugir a sete patas. Embrulha, dê cá cinco, doutora. Já agora fica sabendo que esta mão tirou um bezerro de uma mãe vaca. Deve dar-lhe imenso gozo. Sim, pois os veterinários vivem para estes momentos. Tentem fazer com que ele se levante, está bem? Venho vê-lo mais tarde, ok? Obrigada. Obrigado, doutora. Ei, trabalha com animais. Leu-o, por favor, não mate a cotovia. Claro, e adorei. Acha que consegue resumir a história até chegarmos ao seu carro? Ouça, pode saltar a capa. Essa parte eu já li. Tu sabes que não é mesmo sobre uma ave, não sabes? Dã. Não é sobre uma ave. Vá lá, Blue Jeans. Ouviste a doutora Yamada? Está tudo bem. Agora só tens de te levantar. Força, amigo. De pé, conto contigo, querido. Vá lá! Levanta-te já! Ai, não consigo, pai! Tenta lá tu! Ah? Ah? Vais adorar partilhar um fardo de palha com ela! Apresenta-te a Suzanne! Ela gosta de cenouras, maçãs e de dar longos passeios à beira-mar! Nada? É do chapéu, não é? Eu disse que esse chapéu não ficava bem! Vá lá, amigo. A pata está só inchada. Não precisas ter medo. Lili, levanta-te da cadeira. Hã? Levanta-te da cadeira. Mostra-lhe que não tens medo. Mas eu tenho medo de me levantar. Não digas isso à frente do Blue Jeans e sorri, senão ainda o assustas. E se eu fizesse uma dança? Era simpático. Era uma piada. Ah, há quanto tempo é que te vais aproveitar dessa perna partida? Oh, não sei. Tinha pensado esperar até que a perna deixe de estar partida. Pai, liga à veterinária! O que disse a veterinária? Ela vem assim que puder. Não percebo. Ela disse que o Blue Jeans ia ficar bem. Lily, o problema não é mordedura, é que... não é bom um cavalo estar deitado tanto tempo. O Blue Jeans já se devia ter levantado, mas não aconteceu. Às vezes, quando um velho cavalo não se levanta, quer dizer que chegou a sua hora. Lembras-te quando eras pequena e fomos à cavalariça para escolheres o teu primeiro cavalo? Tinha 4 anos. Sentaste-me nos teus ombros para eu ver melhor. Havia lá cavalos que eram uma autêntica beleza. Mas tu só apontavas para o pequeno Magricela que estava no canto. Eu queria trazer uma égua castanha enorme, mas quando é por isso ele estava... Arroçaste nas minhas jeans? Sim. E a urinar nas minhas botas. E foi aí que eu soube que ele era o tal. Não estou pronta para deixar ir. Espero que isso não aconteça. Neste momento só nos resta ter esperança. There's a cold frame that sits by the window and my heart breaks a little more each time I try. Picture the memory inside. There's an old book, it's too hard to read it, but if you look, you'd see how you look through my eyes. But now one more chapter's gone by. Back. And even though it's not Miley? Miley? Ele já foi? Porquê é que não lhe perguntas, querida? Blue Jeans! Dedicado ao meu cavalo na vida real, Roman. Bons passeios, amigo. Então, o que é que achaste? Este livro! Uhum. Uhum. Uau! Ah. Não há palavras para descrever. As palavras do autor, isso são palavras, mas... Mas palavras minhas para descrever as palavras dele... Eu fiquei mesmo sem palavras. Tu não leste o livro? Não! Olha, eu tentei, mas... Tinha muitas palavras e sempre que viravas a página apareciam mais. Eu queria contar-te, mas... Fiquei com medo que ficasse desapontada. Eu não estou desapontada. Não estás? Não. Porque tu vais ler esse livro. Vou ler o livro? Se quiseres andar com uma modelo de biquínis, vais. Pai, eu vou precisar de cafés, muito mesmo! O Jackson superou o medo e disse a verdade à Sienna. Eu superei o medo de andar a cavalo e o Blue Jeans superou o medo e levantou-se. Bem, quem é que conhecemos que ainda não superou o seu medo, hã? Consegui! Eu consegui aos 4 anos! Eu consegui aos 4! Consegui aos 4! Consegui aos 4!